ciclada. Tá, voltei pra desafiar, então vai lá, tudo ou nada. Nem custa te provar que tá no sangue, na alma, eu bato de frente. Meu, meu valor não tá na cor, tá na mente. 1997, surge no cenário do rap de Nadir. E Deus jamais vai permitir uma mulher forte cair. Eu sou mulher, sou do lar, sou da noite, do dia. Sou do rap, eu sou do bem, fruto da periferia. Uma peça, não quebra a cabeça, uma força independente. Uma filha da mãe, a mãe de todos, um elo dessa corrente. Uma temporada no inferno eu já passei, no meio do nada. No fundo do poço eu me levantei, me libertei e voltei. E voltei pra ficar, porque aqui é meu lugar. E o que for meu vim buscar. Eu quero o melhor que a vida pode oferecer. Cansei de chorar a ferida, não quero mais sofrer. Sou pequena, mas minha vontade é grande de vencer. O que você quer pra mim, eu quero em dobro pra você. Fizeram até filme, Antônia brilha no telão. Eu de fora de tudo, sem gravadora, sem chão. Sou guerreira de fé, o tempo não pode apagar. E quem viver, verá. E só Deus sabe o que eu passei, onde andei. E só Deus sabe o que eu passei, onde errei. O preço que eu paguei, só eu sei. Os tombos que eu já levei. E só Deus sabe o que eu passei, onde andei. E só Deus sabe o que eu passei, onde errei. O ponto que eu cheguei, só eu sei. Os tombos que eu já levei. Mesmo chorando por dentro, sorrindo, cambaleando, mais lindo, cada centavo investindo, cada segundo agindo. Matando um leão por dia, lutando por melhoria. Compondo uma filosofia, buscando uma ideologia. Com sabedoria e fé no Senhor, Cristo é meu salvador. Deu a vida em nosso favor, é amor. Amor que encobre uma multidão de pecado. E os fotos de coração, gratidão, não tem mostrado. A fusão entre o comércio e a religião é tipo um negócio, irmão freguês sempre tem razão. X da questão. Tem falso poeta, tem falso profeta. Tem vendendo a palavra, dinheiro, fosse é a beta. Aí, não se deixe enganar. Muitas religiões surgiram do desejo de poder político, prestígio e aceitação popular. E não se pode negar. A fusão entre o comércio e a religião é um sucesso absoluto e cresce a cada dia. Na maioria dos casos, a religião é uma farsa, envolvida em fraudes, guerras, pedofilia. Aí, cuidado com o que você acredita, é pro seu bem. Loba e lobos em pele de ovelha, mano, é o que mais tem. A verdade é uma só e poucos só conhecem bem. E muitos vivem a mentira que lhe convém. Aí, independente do que os outros façam, a nossa fé não pode ser deficiente. Ela tem que ser forte o suficiente pra não cairmos em tentação. A gente não pode resistir ao inimigo na nossa própria força física ou mental. Temos de recorrer a Deus em oração, em busca de proteção e poder além do normal. Só Deus sabe o que eu passei, onde andei. E só Deus sabe o que eu passei, onde errei. O preço que eu paguei, só eu sei. Os tombos que eu já levei. E só Deus sabe o que eu passei, onde andei. E só Deus sabe o que eu passei, onde errei. O ponto que eu cheguei, só eu sei. Os tombos que eu já levei.